Olá a todos! Começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 108. Eu peço desculpa aos dois espectadores que estão esperando há quase meia hora o cast, mas eu sou o Blas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com Carlino Neto. Saudações aí para todo mundo. Saudações, é isso aí. Yuri Guimarães. Olha aí, rapaz, olha aí. Que bom gravar mais um Kyodai aqui com vocês. E a Rafaela? Desculpa o atraso, pessoal, é minha culpa. Foi mal aí. Ninguém ia dedar, né? Mas. Eu sou sincera, caralho, é um dos meus pontos positivos. Olha, eita! A Então entrevista de tá ali. emprego Entrevista de emprego. Eu é? bem que Olha aí! queria uma, né? Eu bem Me queria. diga, me diga, me diga um ponto negativo seu, Rafael. Procrastinação. Isso aí é de todo Muita mundo, cara. procrastinação. Mas isso Todo. eu não Ah, iria ter na entrevista bem, de emprego, senão eles não iam me contratar. e também o Luke Lucas. Desculpa, galera, pelo atraso, foi minha culpa. Oh, yes. E aí, quem é que tá mentindo agora? É Rafa ou é o Luke? E se a Rafa estiver mentindo, ela tá mentindo duas vezes por causa de que ela era verdadeira? Essa é uma questão de vestibular, basicamente. Nossa, caiu no dedo. Olha aí, bom demais. Enfim, hoje a gente vai fazer aquele cast de primeiras impressões da temporada. O anime que vocês estão vendo aí, ninguém assistiu, ou eu acho que ninguém tá assistindo, tá? Eu botei propositalmente, só pra causar confusão. Alguém tá assistindo Marimashita Irumakun? Não, eu não Não. tô. Então tá, só pra deixar então aí. Vocês lembram da loucura que a gente assistia todos os animes da temporada pra comentar? Olha que loucura. Pois Ah, é, eu né? Lembra que vida desocupada que a gente tinha? Lembro. Que coisa, né? Pois é. Que Hoje eu a gente posso colocava falar, na eu não sei planilha. um porra de anime que você botou aí. E eu me sinto super bem. Eu me sinto até feliz. Tá bom. Ok. Enfim, né? Então a gente vai falar. Cada um vai falar de um anime que tá acompanhando a temporada. Depois a gente faz o nosso top e diz qual o pior anime que viu. E por aí vai. Enfim. Aquela cartilha de sempre, pessoal. Mas antes da gente fazer isso, a gente vai para os comentários da edição passada. Eu tô falando meio estranho, que tem um negócio aqui na minha língua, parece que tá com alguma coisa presa. Eu não sei. Só Olha pra pra ter certeza. série, olha pra série que o Leão da Proerd tá aí do lado. Não usa droga, gente. Não usa droga. É, pois é. Enfim. Ai, Calma, Yuri. Pronto? Já passou, meu Deus, ai, meu Deus. Eu posso cara. começar, Yuri? Certo. Muta. Certo. Enfim. Comentários no YouTube. Começando pelo Ismael Monteiro. E aí, Kyodaicasters, depois de 1 ano e 5 meses e algumas semanas, estou de volta. Sumi todo esse tempo porque meu PC queimou. Ainda não terminei de ouvir, depois eu comento melhor. E aí ele continuou, né? Animes de esporte, não vi muito, devo confessar esse defeito. O primeiro que assisti foi, lógico, Super Campeões, que na época era vidrado e hoje ainda gosto, apesar de ele parecer mais um shonen Midoriya de batalha do que esporte. É uma categoria? Agora, shonen Midoriya? Shonen é Midoriya, ok. Eu Ué, lembro. vocês não tinham inventado um tempo atrás um anime Kalírio? É a mesma coisa. Tá bom. Eu lembro que era muito sem noção os personagens conversando mentalmente. Talvez por causa disso eu gosto de Super 11. Pode me julgar pelo gosto duvidoso. Não, tá de boa. Todo mundo gostava de Super Campeões. Carleiro, você vai comentar e vai ler o comentário dele, né? Vou. Tem Então, aqui comentário dele também. vai lá. Muito bem, o Ismael voltando aí depois de longo ostracismo, né? Um ano e meio aí. Comentou o seguinte lá no Netuin. Que saudade, Calírio. Ainda bem que falaram de Sangatsu. Concordo que o spot no caso do Shogi não é o principal. O drama é o tema do anime. Eu assisti tudo e gostei muito, mas Shogi mesmo não consegui aprender. Mas para mim, isso não invalida como anime de esporte. Cara, assina embaixo tudo que você comentou, inclusive com a parte de não conseguir aprender Shogi. Dito isso, eu acho que o anime seria pouco para aprender Shogi, para falar a verdade, né? E salvo o caso de alguém morar perto do Bar da Liberdade em São Paulo, ou no Polo Japonês de Londrina, aqui no norte do Paraná, eu acho que conseguir jogar Shogi na vida real se torna complicado por aqui, mas enfim. Eu acho que você não aprende Shogi com o Sangatsu porque tá jogando errado, né? Eu aprendi com o Torai no Sekikun que Shogi é muito diferente. Não, em Tonari no Sekikun, o Shogi foi mostrado de outra vertente. Você não tá entendendo as coisas direito. Aqui o Shogi foi Shogi mesmo em Sangatsu. Lá em Tonari no Sekikun a gente sabe o que foi Shogi lá. Mas enfim. Tá bom. Mas enfim, o Ismael Monteiro. Inclusive, Kalir, cadê a. Yuri, cadê a vinheta do Ismael Monteiro, cara? É verdade, né? vamos lá. Onisumo. Eu não sei se eu tô muito no ânimo de fazer essa. Não, então vai sozinho, caralho. O Ismael Monteiro, o Lorde dos Comentários. Retornou. Ok. Capricha na próxima, Yuri, por favor. Enfim, né? Vamos ler aqui o último comentário do Ismael lá no Anime Coach. Ele falou: saudades gigantes de vocês. O último cast que tinha escutado foi o de Sal Takahata, o 67. Tá longe, hein? 40 episódios só. Tinha baixado e colocado no meu celular. Pouco tempo depois, meu PC quebrou. Aí meu esporte foi ver que a TV aberta piorou muito. Vou maratonar e tentar resumir em um comentário de todos os casts que perdi. Mas vai demorar. Mudou tanto aqui no Kyodai que me senti em outro mundo. Pois é, né? Mudou principalmente aí a plataforma que a gente tá usando, né? Porque o Hangout One não funciona mais, então tem que usar algumas coisas. Apesar de que a gente ainda conversa por Hangout. Mas... é verdade. Mas enfim, né? Então, muitíssimo obrigado, Ismael. Volte aí pros comentários. Ficamos felizes pela sua volta. Isso aí. É isso aí. Então, continuando os comentários. Outra pessoa que comentou também nos três, né? Foi o Cena Fogo. E ele começou no Netflix. Aham. Vamos lá, então. Comentário do Cena Fogo, carinhosamente chamado Netflix de um Kino, né? Desconhecido. Ele disse o seguinte lá. Fala, padrinho e pessoal do KP. Tudo na boa? Vamos aqui com a parte 1 dos comentários. Ele enfatiza isso. Muito bem. Olha só quem está de volta. O Lorde dos Comentários. Foi só falar que eu poderia ficar no lugar dele ou virar um rival que ele apareceu rapidinho. Coitado do PC do Ismael. Mas que bom que depois de quase um ano e meio estás novamente com o PC escutando o Kyodai. Seja bem-vindo de volta, senhor Lorde dos Comentários. Padrinho, falando em PC, que maravilha que é poder ouvi-lo novamente com este som limpinho padrão FIFA. Que os deuses informáticos sejam agradecidos por isso. Ozai! Se é que existe deuses informáticos, eu gostaria que existisse para eu dizer o nome de um deles aqui. Eu gostaria muito. Eu aceito sugestões. Talvez Bill Gates. Voltando aqui. Sei se existem deuses informáticos, mas se existe capeta, é a impressora. Com certeza é a impressora. Ou talvez um deus informático seja além, né? Olha aí. Ou um modo de internet discada. Mas enfim, voltando. Este foi um ótimo podcast. E digo mais, poderia ter umas 4 horas que eu escutaria de boa. Se bem que teria muito spoiler, né? Bom, então ficou de bom tamanho assim. Tão interessante quanto o cast em si foi ver que a Jojo, posso chamá-la assim, que trouxe o tema para esse KP, pois, sabidamente, a tendência geral é que isto caia mais no gosto dos homens mesmo. Não só em relação aos animes, como também esportes em geral, na vida real. E falo isso de cadeira, pois sou sócio torcedor do meu time e já fui ver jogos de basquete, vôlei, futebol e polo aquático, não só do meu time, como de outros dois grandes times rivais, e isto realmente se comprova nas arquibancadas de cadeiras, ou seja, é um fato. Eu tendo a discordar um pouquinho, tá, Cena Fogo? Eu também. Eu discordo bem, não é fato não, cara. O público feminino aumentou consideravelmente. Talvez aí, no seu ambiente, no seu meio, isso não tenha ocorrido ainda. Mas que eu já presenciei, mudou muito. E assim, eu também. Assim, sobre o esporte mesmo, eu não vou falar muito, mas sobre anime de esporte, o público feminino sempre foi um público bem grande, tá? Então tem bastante anime de esporte que eles já colocam tropes pras garotas, né? Então você tem o Kuroko no Basquete, o próprio Dayano Ace, tem vários animes de esporte que tem essa parada já bastante voltada para o público feminino, porque os japoneses sabem que o público feminino consome bastante anime shonen de esporte. E eu também discordo, porque eu não acho que você, Senafogo, pode chamar ela de Jojo. Eu acho que você tem que chamar ela de Jojo! Enfim, né? Voltando. Jojo, valeu e obrigado pelo tema. Torçamos para que apareçam mais meninas como você, que gostam pelo menos de anime de esportes. Isso aí. Assim como o pessoal, eu também discordei do que o Yuri disse, que se um anime tem esporte, mas não é o tema principal, o anime não é de esporte. Temos vários animes de esporte que contrabalançam bem com outras temáticas. Aliás, do modo como vocês falaram de maneira geral, ficou parecendo que os animes mangás têm que ser classificados com apenas um gênero ou tema, quando na maioria esmagadora dos casos temos pelo menos dois, mesmo que um deles seja o mais dominante dentro da obra. E o caso das obras do Adachi-sensei, entre outras obras por aí, é justamente isso. Em Enga 2, por exemplo, concordo com o Anime News Network, que temos quatro gêneros na obra, e na minha humilde opinião, nenhum deles é dominante. Dito isto, concordo com o Luke quando ele diz que o foco central do anime não precisa ser algum esporte para o anime ser considerado anime de esporte. Volta a Chikorita, abraço do Senafogo. Comentários desse parágrafo final dele. É que a Chikorita era pra voltar, porque pela sua regra, se tivesse esses cinco aqui no cast, era pra Chikorita voltar. É verdade. E ela vai voltar, eu não esqueci, ela vai voltar. Não vai voltar, porque no novo Pokémon ela não tá. Então, dançou. Isso é ultraje. Estão tratando a Chikorita como uma relis coadjuvante dos coadjuvantes. Isso é um traje. Galério, a gente fez um podcast em que a gente viu uma lista em que os japoneses votaram e a Chikorita ficou como o pior Pokémon inicial. Então, você quer voltar com isso? Sério mesmo? Você quer voltar com isso? Desculpa, Adriano, mas só que, primeiro, coadjuvante. Ela ainda tem uma boa importância. Eu não diria que ela é coadjuvante, não. Eu diria que ela é tipo estagiário do participante lá do mundo, tá ligado? Então... Eu não perguntei a sua opinião. Você não precisa perguntar. O pessoal já tá apelando. Já. Quando a pessoa fala mal da Chikorita na minha cara, assim mesmo que virtualmente, eu já falo, você merece ir pro quinto dos infernos, sentar no colo do capeta, mas tudo bem. Qualquer pessoa que jogou Pokémon sabe que é um cocôzinho. Não vou opinar. Eu já dei o recado. Posso? Vai lá, manda brasa. Seguindo com a parte 2 dos comentários, Yuri, mais uma vez tive que discordar de ti quando disseste que bons animes de esporte explicam as regras direitinho. Como todos disseram no cast, não necessariamente. Vou dar o exemplo de basquete. É assim como no esporte real, como pessoa que gosta de basquete e vai ao General Severiano assistir os jogos do meu time, não entendo algumas marcações de faltas. Fico... Cara, essa piada, não sei se eu consigo fazer essa piada, Ismael. Ismael não, Senafogo, mas vamos lá. Fala, manda pra você. Eu fico puto. Ai, foi difícil. É isso, boa noite, gente. Cara... Boa noite. Eu fico puto porque os caras falam que basquete é esporte de contato e tem um monte de merdinha que os juízes marcam. Nunca vi anime de basquete explicar estas coisas. E se não explica isto, o anime não é bom? Não concordo. KKK, as últimas regras da corrida maluca são: ganha a corrida, que ultrapassar a linha de chegada em primeiro. 2. De resto, não tem regra. É isso, essas são as regras. Eu concordo que, tal como a corrida maluca, o Pod Racer de Star Wars também é esporte, sim. Mas assim, né? Toda corrida, o mote da corrida é quem chegar primeiro ganha. Não tem essa de quem chegar por último vai ganhar uma corrida. Não como falar. É. Corrida normalmente requer essa condição, por assim dizer. Desta vez, concordando com o Yuri, sobre Ninja D, Velozes Furiosos, a argumentação final dele foi perfeita. E por isso também a gente odia esporte, sim. Olha aí, gosto do drift, hein? Gosto do drift. Gente, quando vocês abordaram Gears and Panzer, eu gargalhei quando o Luke perguntou: então a Segunda Guerra foi um esporte? Genial, só o Luke mesmo. E o argumento do Yuri pra responder que a Segunda Guerra não foi um esporte também foi genial. Parabéns, Yuri. Eu nem lembro. É, eu também não, mas parabéns. Dito isso, eu agradeço. Ok. Indo diretamente para a parte 3 comentários, pessoal, não creio que o mal seja uma boa fonte de consulta para saber gênero dos temas dos animes de maneira mais assertiva. Eu tenho vários problemas com o mal e acho que ele apenas cumpre basicamente o papel de ser um site de lista e mais nada, mas não é por isso que estou criticando neste caso. E sim porque ele é ruim nisto, mesmo. Ruim nisto mesmo, como vocês mesmos exemplificaram. O IMDb também não é bom para este fim, já que agrega tudo no campo tags. O melhor site para isso é o ANN, ele categoriza melhor os animes e mangás, e divide por gêneros e temas. Sendo assim, além de deixar esse conselho para os casts futuros, com relação a esse tipo de consulta, fui consultar todos os animes que foram citados no KP107 nos três sites supracitados, essencialmente os que geraram mais discussão e polêmica, se são ou não de esporte, mas mesmo no ANN teremos algumas coisinhas discordantes. E aí ele vai explicar sobre isso. Baseado nas informações do ANN, Free é de esporte. Apesar de eu saber que o Luke e o Evilásio não o consideram anime de esporte por motivos já citados anteriormente. One Out é de esporte. Sangatsu também é de esporte. O ANN concorda com o Luke. Suzuka também é de esporte. Dumbbell não é de esporte. E eu concordo plenamente. Kills and Panzer não é de esporte. Ainda bem. Ufa, ufa. E Suitama também não é de esporte. Concordo com a ANN. Os únicos animes controversos em relação ao que o ANN categoriza são alguns de tabuleiro e os de card game. Neste caso, Yu-Gi-Oh!, Saki, Akagi e Chihayafuru. Se a gente conceituar que card game e Mahjong são esportes, tal como eu acho que são, então estes quatro são animes de esporte também. Se a gente conceituar que não são esportes, então estes não são animes de esporte. Ou seja, o negócio está no conceito. A ANN não categoriza, ou não categorizou até agora, nenhum anime de Mahjong e card game como anime de esporte, enquanto animes que contêm shogi são categorizados como de esporte também, caso de Sangatsu. Por isso, o ANN considera Sangatsu como anime de esporte e Saki e Chihaya não. É, aí eu já discordo da ANN, tá? Pra mim, Saki, Chihaya e são totalmente animes de esporte. É isso, mas... é isso que eu ia falar, Vilazo, porque assim, tudo que o Senafogo deixou claro nesse comentário dele é que é a opinião pessoal dele, que ele prefere o Anime News Network do que o Mal, o Anilist, o DB e por aí vai. Enfim, e também concordo com o Vilazo amplamente, Saki é esporte, cara. Só porque o ANN diz que não é, não é? Muito pelo contrário. Mahjong move dinheiro a rolê no Japão, tem ligas que vão desde o colegial até o profissional, mesma coisa pro shogi. Não, cara, peraí, não, se não, o anime... mas... eles são animes de esporte pra mim, tanto um quanto o outro. Tanto... Assim, pelo que ele falou, eu entendi que não é que ele acha que não são de esporte. Ele só tava citando realmente o caso do ANN, e assim... Foi o que eu falei, porque o anime, porque o ANN não coloca como de esporte, vai deixar de ser? Eu só queria dizer que eu gostaria que vocês me chamassem agora de atleta aposentado Yuri, já que eu me aposentei do Yu-Gi-Oh! Você nunca foi atleta na tua vida. É. Se eu joguei Yu-Gi-Oh! Eu fui atleta, seu palhaço. É, tá bom. Assim, tem várias coisas que são categorias. Tem modificações dependendo da versão do jogo. Então, por exemplo, o Mahjong ele pode ser jogado tanto de forma mais casual como de forma esportiva, né? Então, por isso que eu tô considerando, porque tem torneios oficiais e tudo mais. A mesma coisa do caso de Chihaya, do Karuta. E, por exemplo, dança esportiva, no caso do Ballroom, pra mim, Ballroom é um anime de esporte facilmente, né? Pra mim também é. Mas dito isso, eu concordo, eu tenho que admitir que eu concordo com a ANN, faz uma distinção melhor, mas eu não acho que o Mal e o NDB fazem péssimos trabalhos, é só isso que eu discordo. Mas terminando aqui, no fim das contas eu acho que a premissa usada por vocês é uma boa pedida para análise e avaliação, mas não a única, claro. Se anime necessariamente precisa daquele esporte para a história andar, ele também é anime de esporte. Se o esporte pode ser substituído por outro, que a história andaria da mesma forma, então não é anime de esporte. Valeu, abraço a todos e até a próxima. Mas foi isso que eu falei no cast! Eu tô agora chateado com isso. É isso aí. Lemos o comentário inteiro para chegar na mesma conclusão do cast. É isso aí. Pra mim, parabéns, assim, parabéns aí a todos envolvidos. Não sei se não ficou claro, mas foi exatamente isso que eu me lembro de ter dito no cast. Que pra mim, se o esporte ele... podia ser trocado por outra coisa, então eu acho que aí não ficaria como anime de esporte. Mas enfim, eu acho legal essa citação e ver que tem outros caminhos, né? Outras visões. E o cast foi meio que sobre isso, né? Que o próprio cast não foi animes de esporte, mas esses animes são ou não de esporte, né? Era exatamente uma dúvida que a gente estava tentando tratar ali. E eu acho que realmente há sim uma área cinza sobre esse tipo de coisa. E eu concordo que não necessariamente o primeiro gênero ou gênero mais forte tem que ser esporte para anime necessariamente ser de esporte. Mas, enfim, a gente já teve uma discussão grande. Obrigado pelo comentário, Cena Fogo, e vamos terminar aqui os comentários com a escritora. Então, Rafa, pode ler? Ai, ai. Minha fonte. Quer dizer que a Rafa dormiu, gente, é isso aí. Eu não dormi, eu tô aqui, porra. Olha aí. Meu Deus. Saudações esportivas ao Kyodai Podcast. E seja bem-vindo ao grupo, Joana, que não tá aqui pra receber isso. Mas tudo bem. Temos de aumentar a presença feminina no podcast. A Rafa já é parte mesmo, né? Né? Como defino anime de podcast? Ou de podcast? Anime de podcast. Quero ver. Futuro a gente pensa. É isso aí. Ai, ai, meu Deus. Konoyaro. Konoyaro. Ao meu ver, em três categorias, todas exemplificadas no podcast. Os que têm esporte como plot principal, seja focado ou não em um clube. Aqueles que usam como elemento da trama, sem ficar aprofundando no mesmo e incrementando na história e personagens. E os de esportes malucos e sem noção, que não existem de verdade. Queijo? E somente em animações seriam possíveis de ocorrer. Daí uma temática que tem ganhado forças há uns anos pra cá. Não que não existisse antes, apenas que precisava de interesse das produtoras e editoras de trazê-los ao público. Né? Vi poucos animes dessa categoria, comecei como muitos com Super Campeões, já citado aqui por, não lembro o que foi, não sei se foi o Cena Fogo, se foi o... Foi o Ismael Monteiro, o Lorde dos Comentários. Ok, na saudade... Foi tudo uma volta pra ela fazer isso. Tá vendo? Ai, meu Deus. Na saudosa Rede Manchete, e o primeiro... E o primeiro anime de esportes que peguei pra ver mesmo foi Yomush Pedal, em 2014, que manteve como favorito até assistir Major e botá-lo em segundo lugar. Aí. Uma boa notícia aos que curtiram Major Second, haverá uma nova temporada em 2020, ó, o Vilas tá feliz. Sobre uma lista de animes esportivos pra se ver na web, tá. De maneira... Assistir um desses de esportes é um atrativo e, claro, aproveita e deixa pra ver algum de beisebol, o esporte que teve mais animes pro quilômetro quadrado que há, meio que obrigatório, até mais. É, porque beisebol, o Japas gosta muito de beisebol, puta que pariu. É, o esporte é número muito. Um no Japão. É, pois é. É. Por isso que tem um monte. Mas bem. Acabou? Acabou. Acabou. Então é isso. Esses comentários da edição passada e agora a gente vai pra edição... atual, quem quer começar? Eu posso começar que é o anime mais desconhecido dessa temporada, eu acho. Será? Eu acho que é um, dois, pelo menos. Eu vou falar aqui de Babylon. Vou colocar a imagem. Pronto, pode falar. Babylon é um anime que ele tem uma pegada um pouco policial, um pouco política. A gente vai acompanhar esse procurador, o Seizaki Zen. Ele é procurador ou promotor? Não é promotor, não? Eu acho que é promotor. É porque eu não sei se promotor faria o que ele faz. Sim, faria. Faria? Promotor, ah, tá. Então é um promotor. Então a gente acompanha esse promotor e o seu assistente. Enquanto eles tentam desvendar um caso que acabou culminando no suicídio de um médico. A partir desse início de investigação, eles começaram a chegar em alguns cargos, em alguns altos cargos políticos, e ver que esse crime ia muito mais além do que eles estavam imaginando. E E a história, a gente, e com isso a gente vai acompanhando como eles vão destrinchando esse caso até chegar num ponto onde eles finalmente entendem o escopo. Mas dito isso, ninguém sabe ainda muito o quão profundo vai esse esquema que está acontecendo no anime. É um bom anime, ele é um bom anime de mistério, ele é um bom anime. Eu não sei dizer se é policial, eu diria porque é policial. Quase. É meio policial, né? É um thriller, é um thriller. É uma investigação. É um bom anime de mistério, de investigação. Então, acho que vale muito a pena para você que gosta desses. Só tem um problema que eu devo falar que a gente terminou a última call numa bad vibe pra caralho, porque a gente tava porque é discutindo isso. pesado. Babilônia só tem um problema. Ele pode ser um gatilho pra suicidas, então cuidado. Pois é um anime que ele vai tratar de Ele vai suicídio tratar muito de cara. um monte de cara de suicídio, então tem que tomar Ele, cuidado com isso. alguns são explícitos, bastante explícitos. Então, eu acho que vale a pena deixar esse aviso aqui. Se você não tiver um bom momento para assistir, não assista. Se você não tiver bem da sua saúde mental, não vá. Mas enfim. Dito isso, é um bom anime até agora. Eu não diria que é um bom anime, eu diria que é um mega anime até agora. Eu tô gostando muito, eu tô Sim, interessado em saber o que vai também. acontecer. E faz muito tempo que isso não acontece. Então, tô interessado. E eu acho que vale a pena você que ainda não assistiu e que tá no bom momento, dar uma assistida em Babylon. É isso aí. Eu também concordo com o Yuri. É um anime muito, muito interessante. Tem muito diálogo, se deixar bem claro. Pô, Mas é um é anime muito bom. onde o personagem principal é um promotor, maluco. Vai ter muita lei, vai ter muito diálogo. Sim. Mas fica a dica. Eu realmente acho um excelente anime. E caso você queira assistir, você pode assistir os primeiros três episódios, não, os primeiros quatro episódios, e assistir com a gente o quinto na call. Então, já que a gente tá assistindo todo domingo lá na call, então, se você quiser ir lá. E assim, a gente não tá ganhando propaganda, mas vale a pena dizer, eu acho que ele tá na Amazon, né? E tá na Amazon, apesar que tá saindo com um certo atraso. O quarto episódio, eu não sei se ainda saiu, já saiu, vou checar aqui e já venho com a resposta. Aqui não tá com pressa, eu acho que pode acompanhar pela Amazon, tranquilo. Sim, quem não tá com pressa. Pois é. Pior que não tem nem muito o que comentar. Ele é meio que isso que o Yuri falou e é meio difícil comentar sem ter mais gente visto, sabe? Que qualquer coisa é meio que spoiler. Pois é. O Yuri deu a sinopse e a sinopse meio que só vale pro primeiro episódio, pra você ter ideia. Então. Não, e eu consegui. Eu tô impressionado que eu consegui, não dar spoiler. Eu tô feliz. Tô impressionado também, mas não vale a pena passar esse spoiler. Apesar desse E. podcast poder ter spoilers, esse eu acho melhor não passar. Pois é. E dito isso, já saiu o quarto episódio já na Amazon. O próximo episódio tá previsto aqui pra sair na próxima semana. Ok. Então vamos pro próximo anime. Quem quer falar? Pode ser eu. Eu vou falar daquele anime que, tal como o Yuri falou da obra que ele citou, eu também digo que poucas pessoas estão vendo esse anime, mas digo que mais pessoas deveriam ver. Vou adiantando que realmente, quando alguns colegas que estão aqui no grupo de podcasters de hoje falaram que esse anime tinha muito com a minha cara e que de início a sinopse não me prendeu, causou certa frustração nesses colegas, porque eles realmente achavam que esse anime era do tipo que eu gosto. E realmente, depois de eu ver o primeiro episódio, ainda com uma indicação de outra grande amiga, o anime caiu nas minhas graças. E sigo ele com muita alegria, digo que ele é um. É assim, é aquele healing necessário. Eu estou falando da cativante obra Honzuki no Gekokujou. Ele tem um nome muito longo, vou preferir resumir assim o nome do anime, que é melhor. Esse anime é o seguinte: a história dele apresenta uma protagonista chamada Urano Motosu. É uma garotinha que ama livros e ela quer que a literatura esteja ao lado dela para todo sempre, né? Mas ela tem um grande sonho. Essa garotinha sonha no futuro ser uma bibliotecária, Ou seja, ela quer mostrar a paixão dela de livros para os demais através de uma função administrativa dentro de uma biblioteca. Isso é fascinante. Porém, ela sofreu um grave acidente e acabou falecendo, né? E momentos antes dela falecer, ela entoou suas últimas palavras, e suas últimas palavras foram que ela desejaria poder ler mais livros numa vida futura, numa reencarnação, né, vamos dizer assim. Aí segue-se. Pressupostamente, as suas preces foram atendidas, e eis que o espírito da Otosu acabou sendo reencarnado numa garota chamada Maine, tá? Uma menina de 5 anos de idade que vive num outro tempo muito diferente do que essa garota Motosu vivia, numa era bem parecida com algo como medieval, né? E na hora que ela levanta, porque naquele momento a garota original Marnie estava doente, estava frágil, em cama, no momento que ela levanta, ela pensa: eu tenho que ler um livro. Eu preciso de algo para ler, para me distrair. Só que ela procura pelo quarto inteiro e não acha nenhum livro sequer. Nada. Nada. Porque o espaço temporal que ela foi parar, provavelmente no passado, de quando vivia antes... É, eu acho que é outro mundo, mas... É outro mundo, claro. Não, pode ser, não descarto. Pode ser outro mundo, mas... Enfim. Não pode ser, é. Enfim, deixa eu continuar. Outro mundo. Tá bom, obrigado. Só, deixa eu continuar. Tem uma árvore de gelo que dá fruto. Pois é. Deixa eu continuar, por favor. Obrigado. Você já foi em todos os lugares do mundo? Você sabe se não tem uma árvore de gelo? Que... Não tem. Você não sabe? Você já foi no centro da Terra. Gelada, ela morre. No centro da Terra tem gelo aqui. No mundo invertido. Você não sabe. É, mas o mundo invertido é outro mundo, né? Não, o mundo invertido é só a parte de baixo da Terra plana. Vocês estão errados. Mas as pessoas caem. Não. É verdade. Que a tartaruga que carrega a Terra plana ajuda a pegar... Não, mas peraí, mas não, embaixo da tartaruga. Aí na terra plana. Entre a tartaruga e o mundo? Como é entre que é? A tartaruga e o mundo. Aí a pessoa fica esmagada. É no casco, né? Não, tem um jeitinho ali. Tem um jeitinho ali, ó. Ok, continue, Carlinhos. Eu tava esperando vocês terminarem. Ok. Enfim. Então, como eu tava dizendo, ela procura livros, não encontra nenhum, fica abatida com isso, ela sai do quarto, vai pra cozinha, não vê nenhum livro. A mãe dela, atual, né, pergunta se ela tá bem, irmãzinha também. O que acontece é que onde ela foi parar, como já dito aí, já era um outro mundo, enfim, onde ela foi parar, não existem impressoras, né, nem manual, nem mecânica, nada, não existe impressão. Os poucos livros que existem naquele lugar, naquele mundo que seja, os poucos livros que existem são feitos à mão, e somente pessoas com grande poder aquisitivo conseguem ter livros para si. Ou seja, o acesso à cultura da leitura nesse lugar é quase inexistente para quem não tem grandes poderes aquisitivos. E nisso a Maine, você poderia pensar, então a Maine vai ficar frustradíssima, ela não sabe o que está acontecendo, tipo, ela vai cair numa depressão total. Não! Ela simplesmente pensa, já que não existem livros, eu vou criar os meus livros. Por quê? Porque ela, numa das andanças com a mãe dela, né, ela viu que existe uma grafia e existe o conceito de número. Se existe grafia e existe conceito de número naquele número, então é possível, sim, ela criar um livro ou vários livros e assim expor sua paixão de leitura para os demais. E o anime vem mostrando isso como espinha dorsal, né, como ponto principal de seu enredo, essa paixão incondicional que a Maine tem pela literatura. Tem um tanto de isekai, claro, como o Yuri bem falou, só que esse é só um dos pontos mais de curva do anime, porque ele se focaliza muito nessa paixão da Maine. O que eu tô adorando nesse anime é que isso é mostrado de uma maneira tão única, tão fascinante, tão carismática. Tipo, não tem um personagem que eu odeie nesse anime, não tem um momento dos episódios que eu já vi que eu não tenha gostado, não tem... Sei lá, os diálogos são diretos no ponto, não tem tanta enrolação assim como eu imaginava que ia ter. Enfim, pra mim esse anime é como eu já disse no início, é aquele healing que me faz sorrir feito um bobo na frente do computador. Eu tô adorando essa obra. Muito. Muito mesmo. Talvez a Rafaela queira tecer algum comentário, já que ela conhecia a obra bem antes de mim. Talvez ela queira falar alguma coisa. Eu não pensei em nada. Mas bem, vai ser 14 episódios apenas, que me deixa muito triste. Anyway, eu não sei o que dizer. Mas bem, é uma história muito, muito emocionante. No meu sentido, é porque ela ainda vai se desenvolver bastante, ainda tá no início, né, da trama. A Mine ainda é uma criança mimada que deseja muito fazer livros, mas ela é incapacitada fisicamente. Sim. Né? Coitada, ela tem uma doença, gente. Por favor. E são dois fatores muito importantes. Ela já tem o corpo porque ela é uma criança, e ela é uma criança que já nasceu com um corpo meio debilitado, mas a doença, ela tem as duas coisas. Então, mesmo quando, ao longo do tempo, na obra, que ela vai começando a andar mais, vai melhorando, ganhando mais estamina, essas coisas, o corpo dela vai melhorando um pouco, mas a doença continua lá. Então, ela vai atacar uma hora ou outra. Tanto que uma das coisas que para se observar é que a doença dela tem isso dos olhos ficarem cor de arco-íris. Já apareceu umas duas vezes no anime. Sim, apareceu já. Pois é, mas ainda não teve a explicação e tal, mas eu não vou explicar, porque senão não é spoiler. Seria um spoiler maldito. Claramente é magia. Ai, ai. Sim, mas o mundo tem magia. Aquele mundo tem magia. O mundo tem magia, não tinha linguagem? Não, o mundo tem linguagem. Existe. É só que as pessoas comuns não sabem ler e escrever, né? Sim. Eles sabem contar, mas ler e escrever não é necessário, mas tem, entendeu? Tem livros para pessoas ricas. Tem. Exato. Tem livros para pessoas nobres. Tem. Ela, no primeiro episódio, ela encontra a loja que o cara tem um livro que é muito caro e é colocado tipo num vidro de exposição. Entendi. Uhum. É porque livros produzidos naquela época, eles não eram produzidos com papel, eles eram produzidos com couro de animais, de cabritos, essas coisas. Isso fazia com que a produção deles fosse extremamente cara, como eles também não tinham prensa, então os livros eram escritos à mão. Aí deixa tudo muito mais caro, né? No caso, o mundo que ela vive é um mundo muito simples. O pai dela é só um soldado, a mãe dela é só uma costureira. Eles não têm dinheiro e nem têm interesse em comprar livros, porque nem existem lojas que vendem livros ali na região onde eles moram, nem nada. Né? Assim, livros é uma coisa realmente, assim, outro mundo que ninguém pensa, sabe? Eles ainda vivem bem, né? Porque o pai é o chefe lá da guarda, mas... Eles vivem bem no patamar, tipo, na ideia daquele período de se viver bem, sim, né? Porque a higiene dentro da casa é uma coisa que a Mine trouxe, isso de tomar banho todos os dias. Exato. Eles não tomam banho, eles só passam um paninho na pele, assim, e é nóis, né? Lavar o cabelo também foi uma coisa que a Mine trouxe. Varrer a casa também é uma coisa que a Mine trouxe. Tipo, é a noção de higiene dela do mundo antigo que ela tá ajudando nesse mundo real. Inclusive, exato, um dos fatores da doença dela ter melhorado é exatamente esse fator de higiene dela ter começado a se cuidar. Porque higiene afeta a saúde das pessoas. Básico. Se higienize. Tanto que tem uma cena que é a cena do banheiro, que a cena é tipo, ela pega o pinico e joga tudo pela janela e eu quase tive um ataque. Tá vendo, sabe? Naquela época era assim, né? É, mas... Ah, que triste. Não foi, foi uma das grandes causas do que aconteceu lá na Inglaterra durante o século XIII. A peste negra. Sim. Peste bubônica é uma das grandes, né? Tem várias. Saneamento é foda, gente. Saneamento. Mas não é sobre saneamento esse anime. Não, esse anime é sobre fazer livros. Livros. É diferente forma de fazer livros. Eu diria mais, é paixão pela literatura. É aquela paixão feroz, né? Eu não diria que é simplesmente pela literatura. Na literatura. Ela si. Realmente gosta do livro em si, não importa o assunto. Entendeu? Exato. Isso é literatura. Quando eu digo literatura, é todo e qualquer livro. Não estou me referindo à literatura, literatura. É literatura no contexto geral. O livro não importa do assunto, não importa da demografia. É um geralzão. Por isso eu uso a palavra literatura. Beleza. Bom, no fim das contas, os personagens principais tem a irmã da Mine, tem o vizinho da Mine, tem os pais da Mine, obviamente, tem o cara do que trabalha lá, que é o Otto, né? O Otto é o cara que trabalha, ele era mercador antigamente, ele depois começou a trabalhar como soldado, porque é um emprego estável, que ele queria se casar com a mulher da vida dele, blá, blá, blá. É uma história, vai acontecer no próximo episódio, que eu vou explicar a história toda aqui. Anyway, é ele que ensina a Mine a ler e escrever. E a partir daí, o mundo da Mine começa a se expandir, já que agora que ela sabe ler e escrever, ela pode fazer muitas outras coisas, como também pode tentar várias profissões diferentes. Mas o intuito da Mine sempre foi fazer livros. Então, o início de tudo, que pelo menos é o que ela quer fazer, é começar a vender coisas para que se produzam livros com mais facilidade. E aí ela vai começar com produzir papel, que é uma coisa que ela já está tentando fazer há muito tempo, né? Que ela tenta fazer livro de argila, livro de... ela tentou fazer papiro, ela tentou fazer... Usar argila foi o máximo. Foi triste, os moleques pisaram em cima do livro dela, foi muito triste. O máximo é para o nível da ideia onde chegou, pena que a ação teve esse resultado horrível, né? Mas... ela pegou várias civilizações, ó. Foi Egito, Mesopotâmia, o caralho, o Japão... Dito isso, a mãe dela é o maior vilão da história. Oxi. Ah, porque jogou fora os negócios. É vilão demais. E várias vezes. Muito escrota. É a ignorância e é o fato da Mari não avisar pra mãe dela. Mãe, você não pode jogar isso aqui. Ela não avisa também, ela só joga lá. Não foi maldade dela, aquela maldade escrupulosa. Claro que foi. Tá bom. Ok. Pra finalizar, só pra alguém mim... que não assistiu o anime diria que não é maldade. Tá bom, Yuri. Tá bom, não, certo, é maldade. Certo, você errado a Bíblia. Olha, tá vendo que o Vlad não viu o anime e tá vendo que não é maldade. Assim, tá uma pessoa que não viu o anime, eu discordo do negócio aí, que o cara falou. Eu disse o quê? Só me provaram. Com só um negócio, aqui, com uma pessoa que não viu o anime, eu discordo de um negócio que o cara falou. Ele falou que a menina, quando morreu, ela pediu pra... nascer num mundo em que ela não, poderia ela continuar suspirou, livre. Não, ela suspirou, não falei que ela pediu porcaria nenhuma, eu disse tá, que ela só queria ler mais livros. Não importa. Ela queria voltar a ler livros numa vida futura. Tudo bem, então, ela suspirou que queria voltar a ver livros numa vida futura. E aí o Carico terminou dizendo que o ela sonho conseguiu. Dela se realizou. E meio que assim, eu entendo que ela está lutando pro sonho dela, mas ela... Você disse que se realizou? Calma, você disse com essas palavras. E eu só queria dizer que ela nasceu. Eu não sei que entidade mágica fez ela nascer nesse mundo mágico, mas ela é uma filha da puta, né? Muito. É a entidade de Z lá da Tânia de Gurchaf. Que disse. É a entidade X, na verdade. Que, de tipo, toda forma. Vou te fuder. De toda forma, Hozuki no Genkoujou é animado pelo estúdio Aijadu. Que já trouxe obras como Shumatsu no Izeta, Yokohama Kaidashi Kikou, Kujibuki Um Balance, nem me lembrava disso direito, mas enfim. Eu não faço ideia. Kujibuki Um Balance. Também Magic Tree House. Meu também Deus. Não me lembrava dele. Só pra lembrar, Kujibuki. Eu não sei o que falar, se o nome desse anime. Kujibuki Um Balance. É o anime dentro de Genshiki. Mas eu acho que esse que o Luke tá... só pra deixar claro. Eu acho que esse que o cara tá falando é a segunda temporada. Que também tá no dedo do Genshin, só que ela não é tão boa quanto os OVAs. Não. Como a segunda temporada de Genshin? Não, o anime que eu falei é Kujibiki. Isso. É esse. Kujibiki, né? De 2006, não é esse? Sim. É esse, é o Kujibiki Balance 2, na verdade. Dentro do Genshin, né? Dentro do Genshin é o Kujibiki Balance 2. Mas é isso, é o meu healing da temporada. É um anime a ser protegido e a ser assistido com muita graciosidade. Isso na minha opinião. Eu só pra falar que eu não falei nada. Eu assisti só um episódio e eu não tô no clima de assistir. esse anime. Porque eu achei tudo muito chato, sinceramente. Eu imaginava que o Luke ia soltar essa. Eu olhava a menina e, nossa, Deus do céu, tô de boa de assistir esse anime, cara. Tô tranquilo. Que coisa, não. Porque é muito devagar, eu achei muito devagar o primeiro episódio. Peraí, você espera um enredo andando rápido no anime como esse? E a menina, aquela menina que, ah, ela é super bonitinha, você tem que gostar dela. E eu só não tô no clima pra assistir isso. Peraí. O enredo desse anime teria que ser rápido. Você vê o enredo disso aqui indo rápido? Sério que você vê? Ah, eu sei lá, Calírio. Eu tô falando que eu não tô reclamando que tem que ser rápido. Eu tô falando que eu não tenho saco pra assistir esse anime, porque eu acho muito devagar. É justo. E acontece. É justo. É a vida, né? Eu nem tentei começar o anime por causa disso. Aí vai maratonar depois, né? Nas contas. Não vou. Esse eu não vou. Eu não consigo maratonar anime como esse. Se não fosse Sekai, talvez eu estivesse mais animado. Era outra coisa também. Que boasse. Ai, ai. Mas eu não vi, então não vou falar mal. Eu acho até que deve ser um anime bom, mas admito que eu não tô no clima. Eu só não tô no clima. Então tá, né? Fazer o quê? Paciência? Enfim, vamos pro próximo? Quem é a próxima pessoa? Eu sou eu. Falar de Beastars. Olha aí. Tá, melhor romance da temporada. O anime que a gente achou que seria furry, mas aí teve outro Sekai aí que pegou a posição, né? Que tá furry demais aquele outro lá. Mas os dois estão furry. Não, aquele lá tá furry. Mas o Beastars não tá saindo do furry também não, maluco. Eu acho que o furry ele parte do pressuposto que é um ser humano que tá tentando ali entrar no mundo animal. Não, quando você trata de animais que estão ali no mundo deles, eu acho que é mais de boa. Não, mas isso não é furry, Vilásio. Furry não é um humano que tá lá, não. Furry é literalmente um animal antropomorfizado lidando com outro animal antropomorfizado. O furry é só antropomorfização do animal. Tá bom. Ou não. E deixá-lo sexualizado. Que é o que Beastars faz. Não, sexualizado aí eu não concordo. Tem muito brotherzinho que tá só vestido de furry lá e tá tranquilo. É, eu também. Mano, não é possível. Vocês dois viram o mesmo anime que eu. Não, é que você tá botando como todos os furries são sexualizados. Não é todos. Primeiro, tem alguns furry que tá de boa. Não, são sexualizados da sua própria maneira. Eu acho assim, só tem um momento no anime que realmente acontece essa parte de sexualização. Não, até agora. A tensão sexual é completamente presente. Em qualquer o anime tempo de todo. Romance, a gente vai dizer que tem tensão sexual. Mas enfim. Mas tem assim, mesmo! Se vocês viram Zootopia, mais ou menos a ideia do mundo, que é animais que são. que estão em um tipo de colegial, né? É um tipo de colegial, mas é um colegial, mas é. A colegial meio aberta, assim, é mais para eles ensinarem a vida para os garotos, né? E a gente encontra o Legacy, que é um lobo cinzento. E nesse colegial eles meio que misturam, né, carnívoros com herbívoros, com onívoros, com animais de pequeno porte, com animais de grande porte, é tudo misturado. E a sociedade é assim, do mundo de Beastars, e a gente vai meio que conhecendo ela, né? E o anime começa com um assassinato de um. Um carneiro, né? Um carneiro do grupo. Exato. De teatro. E isso meio que abala as estruturas do colégio que eles estão. E como o Legacy é um lobo cinzento, o pessoal fica: oh, será que foi ele? Ele era amigo do carneiro. E aí, o que acontece? E eu gosto muito de Beastars, eu já leio o mangá. Eu leio o mangá atualmente, né? Com o passar do tempo, e eu gosto bastante do que ele faz com o mundo do Beastars, eles comecem meio devagar com a questão do colegial, é a parte menos interessante, tá nesse comecinho, acho que os dois primeiros volumes ele demora um pouco para engrenar, mas depois que você conhece um pouco mais do mundo exterior, dos adultos, da sociedade, você vê as rachaduras que algumas leis têm, assim, que eles se aproveitam delas, e como o relacionamento dos herbívoros e dos carnívoros pode ser um pouco mais complicado do que, ah, você, como eu sou carnívoro, eu tenho que me controlar, eu vou me controlar, e é um pouco mais complicado que isso. E eu adoro o Legoci, ele é um personagem de shonen, que é aquele personagem que é bonzinho e tudo mais, mas ele ainda assim, ele toma atitude, se ele precisa cair na porrada, ele vai, e eu gosto bastante. E ele tem um relacionamento, pelo menos ele tem uma paixão platônica, né, em relação uhum. a uma coelhinha, que é uma coelha anã, né, ela é bem baixinha, bem pequenininha. Assim, nesse início, ele não parece ter uma paixão por ela, não. Nesse início, ele parece ter uma paixão pelo Louis, que é realmente o protagonista ali. Não, não parece. A gente faz piada, mas ele não parece. Gostosíssimo. Não parece. Dito isso, ele tem uma admiração pelo Louis. Gostosíssimo. Dito isso, como pra mim o Louis é o melhor personagem, só que deixa bem claro, pra quem tá vendo no YouTube, esse cara na frente é o Louis, né? O Legoshi nem tá na imagem, e nem a coelhinha. É o Seth. Mas enfim, sei lá, eu gosto muito de como ele trabalha os personagens e o mundo. Eu acho que a partir do próximo episódio aí já começa a só subir pra mim, só sobe, não tem uma parte que seja ruim. E se você tá achando, ah, eu quero ver um anime tranquilinho, igual Zootopia, bonitinho, não vai ser isso, viu? Não é isso não, maluco. Tem que ficar a dica aí. Vai ter sangue, vai ter coelhinha com sutiã e calcinha. Então fica a dica. Aham, bem isso daí. Aí já teve. Ô, Luke, mas vai ter o Louis de cueca? Tem. Sem cueca ainda. É gostoso demais. Era que o mundo precisava. Bem, eu admito que eu gosto muito do mundo de Beasts. Eu gosto dos personagens, mas diz-me que o que mais me atrai em Beasts é o mundo ao redor e tal, e como tá sendo construído. Até agora, meu personagem preferido é o Louis, realmente, não é o Legoshi. Eu gosto do Legoshi como a pessoa com quem a gente vai seguir a história, mas admito que alguns personagens secundários me deixaram mais empolgados do que ele. Mas vamos ver, né, o que vai ter aí pra frente. Bom anime, é isso. E eu gosto como os personagens são reais, assim. Apesar de serem animais, eles são tipo. Eu boto na questão de humanos, de a sociedade e tudo mais. Assim. A coelhinha, ela tá sofrendo bullying, ela revida, ela joga na cara dos caras, fala: ah, vai bater, bate logo, porra. Quero seguir em frente, quero cuidar da minha vida. O Louis, né? Ele é um herbívoro e ele tem meio que um complexo de eu sou herbívoro, mas eu tenho que ser melhor que todos vocês carnívoros. Vocês se acham melhores pelo tamanho do seu corpo e eu sou melhor e tudo mais. Eu gosto muito de Beasts. E eu queria poder falar do Panda. Só fique esperto com o Panda. O Panda é... Ah, é? Bom panda. Saber. Apareceu um Panda aí que é top. Panda safadíssimo. O Panda vai ser o safadinho do anime, é isso? Não. Safadíssimo. Não sei de onde veio o safado do Panda. Eu só queria dizer que eu tô esperando aí o rato pedir fotos do Homem-Aranha. Só isso que eu tô pedindo. Eita! Safadíssimo. O rato. Assim, não, eu não fiz nenhuma piada sexual, não sei por que vocês foram nessa. Foi uma piada com filme, não tem nada a ver. O Yuri tá muito animado com a pessoa. Eu não entendi nada disso. Eu fiz uma piada porque o rato, ele age como o JJ James. Ele é um diretor de jornal de filme clichê, assim. Ele quer as coisas logo, ele briga com o Zé Pó. Olha, ele chamou Homem-Aranha de clichê. Esse é o look. É, a questão do JJ Jameson é porque ele também foi criado nos anos 60, sei lá quando foi criado o JJ Jameson. Mas o também gosto muito da animação, apesar de ser CG, ela segue do esquema do Hosek no Kuni, que ela é muito bem animada e muito bonita. Eu acho muito bonita, assim. Eu acho interessante como os trejeitos dos personagens, eles não ficam parados, eles se movem o tempo todo. Eu gosto bastante da animação do serial. Sim, e a câmera 360 é muito boa também. Mas enfim, excelente Beasts. Falta só eu falar ou falta mais alguém? Falta Rafa. Falta Rafa. Rafa, quer falar logo? Bora nessa, então. É, o anime que eu escolhi foi Hoshiai no Sora, que é um anime de esporte, ou pelo menos a gente tava discutindo, o Yuri discorda disso, mas isso aí foi não, tema do cast. No podcast anterior vocês me convenceram bem. Tanto que eu assisti Hoshiai no Sora e eu gostei. Oh, que feliz. Mas é um bom anime de esporte, tá, gente? No fim das contas, Hoshiai no Sora é um anime original, por isso a gente não tem base de nada para poder falar sobre a história. A gente só tem base os episódios que acabaram de sair, que até o momento acho que só são 4. Ele conta a história de um clube de softball, porque... No Japão, você só. Eu acho que as ligas iniciais, tipo, da parte do middle school, eu sempre esqueço como é que fala em japonês, mas é porque a galera é basicamente abaixo dos 15 anos. Eles têm que jogar softball, porque a bola é mais fofinha. A ideia da bola é que a bola de tênis ela é muito dura, e aí a bola de softball é do tipo que você pode apertar, como se fosse aquelas bolas para você. Trabalhar nervosismo, sabe? Que você fica apertando. Estresse. Bola do estresse. Bolinha do estresse, porque parece muito. Mas tudo bem. As regras do softball são as mesmas do tênis, sendo que especificamente nesse colégio e provavelmente nos torneios que envolvem softball sempre são em duplas. E aí, esse colégio, ele tem um clube de softball feminino e masculino, sendo que o feminino é muito melhor, tem muito mais meninos trabalhando, eles são muito mais sérios, e o clube masculino é... E aí, existe a eleição do conselho estudantil, chega uma nova presidente, e essa presidente fala, então, galera, a gente está pensando em fazer uma mudança aqui de como a gente vai distribuir os fundos para cada clube, e decidimos mudar a regra para que os fundos sejam distribuídos de acordo com o merecimento de cada clube. Sendo que o clube de softball já não ganha nenhum tipo de campeonato já faz uns 5 anos. E então ele entrou na lista negra para ser deletado da face da terra. Oh meu Deus, olha coisa linda. E aí os moleques entram em desespero. Meu Deus, meu clube. Meu clube, meu Deus. E então eles começam a correr atrás do prejuízo para ver se eles arrumam uma maneira de, sei lá, conseguir entrar no torneio, ao menos no torneio de verão que tá para chegar. Só que eles são muito ruins, cara. A galera é ruim, viu? Puta que pariu. É, o presidente do clube, ele é o mais sério de todos. Realmente é por isso que ele é o presidente. Então, coincidentemente, o protagonista se muda e se transfere pra escola atual. Porque tinha que ser assim, eu sempre com o protagonista. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Ah, save me, cadê? Alguém me dá um mal disso aqui? Não, achei. Tá carregando? Sorte. Tá, é o Katsuragi Maki, que ele já viveu nessa cidade anteriormente, só que por causa de motivos familiares, ele se mudou para outra cidade e agora ele está retornando. Então, ele já conhecia o presidente do clube, que é o Toma, e também conhecia o irmão mais velho dele. Eu acho que ele, o Mac e o irmão mais velho do Toma têm gostos semelhantes com relação à astronomia, essas coisas. Então, eles mantiveram contato ao longo dos anos, mas o Mac não teve um contato tão próximo assim com o Toma. Então, eles se conhecem, mas... pelo menos até o momento inicial do primeiro episódio, eles não pareciam tão amigos assim e tal. O Toma percebeu que o Mac, ele tem uma grande agilidade, né? Eu acho que o início do anime, onde mostra o Mac escolhendo descer as escadas em vez de escolher o elevador, já mostra que ele tem um pouco mais de força nas pernas do que a maioria das pessoas. Ou pelo menos era pra isso que era pra mostrar. Fora isso, ele também tem uma visão, onde ele. Uma boa visão. Eu esqueci como é que chama esse tipo de visão, mas não importa. Dinâmica? Hã? É visão dinâmica, né? Alguma coisa assim? É uma coisa parecida com isso, mas eu não lembro a palavra. Periférica. Mas é isso aí. Essa é a situação. Basicamente, ele é muito bom em. A observar coisas em movimento, então ele consegue se posicionar bem quando tá vindo a bola, isso é muito importante dentro do aspecto do tênis, e se fala muito disso no Baby Steps também, que o protagonista, ele tem uma boa visão também, inclusive ele faz treinamento pra melhorar a visão dele no mangá, essas coisas, não passou no anime ainda, mas bem, voltando pra cá. E então o Toma pede para o Mac se juntar ao clube, já que ele é novato e não participa de nenhum clube, para poder tentar, fazendo uma dupla com ele, chegar ao campeonato. O Mac, ele tem outros interesses, como eu já falei, ele gosta mais de astronomia, essas coisas, então ele não tem interesse nenhum em entrar para o clube de tênis, principalmente porque ele mora sozinho com a mãe dele, ele tem que fazer as coisas dentro de casa, cozinhar, arrumar, tudo mais, todas as tarefas da casa são por conta do Mac. Mas o Toma insiste muito e o Mac faz uma proposta pra ele. Então você me paga e aí eu entro pro clube. E o Toma aceita. Tipo, era uma coisa que o Mac não estava esperando, na verdade. Mas acabou acontecendo e agora ele faz parte do clube de soft tennis. Agora, uma coisa muito importante com relação ao Mac é que, pelo primeiro episódio, eu achei que ele ia ser um personagem que não ia se envolver tanto com o clube, já que ele está sendo pago para poder participar do clube. Então, eu achei que ele ia tentar se manter neutro e não se envolver demais com os outros personagens dentro do clube. Mas ele se mostrou ser uma força de mudança muito grande. Então, ele chegou no clube para sair chutando tudo e mudar toda a história. Ele... acho que ele assumiu o papel de vilão, acho não, tenho certeza. Ele assumiu o papel de vilão, sendo o cara outsider da história, para poder ver se ele consegue colocar alguma noção dos que estão restando, dos outros membros do clube que ainda estão restando, que já perderam sua motivação há muito tempo atrás, que colocam na cabeça deles que eles não conseguem ganhar de jeito nenhum e tal. E aí a ideia do o Mac chegou lá para poder destruir essa noção de que eles são tão ruins assim, e trazer uma motivação para eles de volta e conseguirem ir para o campeonato. Fora isso, Rochelle no Sora, além de focar demais nos treinos do clube, o Rochelle no Sora também tem uma parte de drama dos personagens muito importante. Cada um dos personagens provavelmente vai ter um drama específico, ainda não foi mostrado de todos. Os principais que já foram mostrados é o Toma, é o Maki, que são a dupla principal do anime, mas já começou a mostrar, por exemplo, do vice-presidente do clube, que é o Rintaro e tal, já começou a mostrar alguma coisa dele, já começou a mostrar do Itsuki também, que é o mais baixinho, de cabelo meio vinho, cabelo marrom, whatever, mas eu acho que a intenção do autor é trazer isso de uma imperfeição de cada um dos personagens em algum tempo do anime. O anime vai ter 12 episódios, então eu não sei como esperar do desenvolvimento do roteiro, nem o que esperar, por exemplo, da história pessoal do Mark, que é muito tensa. Vamos ver no que vai dar. É isso. Uhum. E eu acho que vale a pena dizer também que esse anime também é um trigger fodido. É um trigger fodido mesmo. É porque ele pega em assuntos bastante pesados, principalmente relacionados à violência doméstica. Então, acho que, se você também não tá no bom momento para assistir, se você não tá muito bem mentalmente, acho que não vale a pena dar uma assistida, não agora, depois que você melhorar, depois que você der uma melhorada aí, você assiste, porque realmente é muito pesado em partes gráficas. E não é gradual. É uma coisa que já começa explodindo logo no primeiro episódio, entendeu? É assustador. Não é uma coisa que vai crescendo. É uma coisa que já é terrível desde o início. Então... É assustador, velho. É realmente assustador. Então, eu acho que se você realmente não tá preparado, não vá. E não é só o garoto principal, né? Porque todas as famílias são quebradas. Sim, até agora... Uma grande parte das famílias são quebradas. O menino lá, o presidente, a mãe tem alguma coisa com ele, que a mãe não quer ficar sozinha com ele, né? Sim. Sei lá o que diabo aconteceu. Que... O presidente tem algumas coisas esquisitas, mas pra mãe não querer ficar com ele, né? Sozinha com ele é esquisito. E tem outro menino lá também, né? Que eu esqueci o nome. O de cabelo vermelho também. Tem o de cabelo vinho. Eu acho que alguns não vão ter, mas acho que grande parte aí vai ter algum probleminha e vai focar nele. E eu acho isso bem interessante. E também acho muito interessante que a própria parte do soft tênis, né, softball, ele tá sendo muito bem explorado, tá sendo muito bem explicadinho, ele tá passando o beabá certinho, de uma maneira que é interessante assistir, não é ruim. Então tem a parte do esporte que é legal, tem a parte do drama que é legal, e o encerramento que é maravilhoso. Encerramento é maravilhoso. Que teve a treta que eles roubaram, né, os movimentos de dança de alguns youtubers, mas sério? Que... Não tá sabendo isso, não. Roubaram. Ah, foi processado e tudo. Caramba. Mas aí eles já adicionaram o nome dos créditos e pagaram os youtubers que eles pegaram as danças, né? Então... É, YouTube eu acho que eram coreógrafos, não? É, mas tinha vídeo no YouTube. Então tá no YouTube. É YouTuber. Se tem vídeo no YouTube, é YouTube. Somos youtubers. Então... Adeus. Somos todos youtubers. Eu só fui assistir o anime por causa do encerramento que eu achei incrível, assim, achei maravilhoso. E aí a história me pegou. Tanto que tem personagem no encerramento que eu sou apegado só por causa do encerramento. É verdade. Igual a presidente do Conselho Estudantil, eu acho tão maneiro ela dançando e ter a menininha aplaudindo ela o tempo todo enquanto ela dança, que eu fiquei apegado ao personagem, apesar dela ser uma filha da puta. Sim. A gente só acha ela ser filha da puta, mas ela tá certa, porque os moleques tava... Era o clube que tava cagando e andando, né? Tava lá, mas fazia nada. Ela só colocou meritocracia. Se você não merece, filho. É escrota. Nossa, mas... É escrota, mas, pô, no encerramento ela é tão maneira que eu gosto da personagem. Uhum. E ela é gordinha, então é mó legal. Eu gosto muito dela. Representatividade. Isso aí. Ela não é tipo gordinha e ela é gorda, então ela tá sempre comendo alguma coisa. Não, ela só gosta. Não, ela só é. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito do drama, eu gosto muito do esporte. Eu tô adorando esse anime. Pra mim é o melhor anime da temporada, assim, que eu tô assistindo. Não, assim, pra mim não é o melhor anime da temporada, mas eu gosto muito também. E uma coisa que um ponto alto que eu gostaria de citar aqui é os movimentos do softball, do tênis. Não sei, eu não sei se. Softball e tênis são coisas diferentes. Coisas diferentes, né? Uhum. É, enfim. É porque eu não sei se os movimentos são os mesmos ou não. Não, é porque softball é baseado em beisebol. Eu acho que soft tênis. Soft tênis, sim. É que é soft tênis o jogo. Mas, enfim, o negócio todo é que os movimentos, eles são incrivelmente bem feitos, cara. Tipo, eles mostram cada passo lá de como faz o movimento, de onde o pé tem que estar e de onde o pé vai chegar no final. E todo o movimento do corpo é muito maneiro. Acho que é um dos pontos altos desse anime. É só a única coisa que eu tenho que reclamar é que tem outro anime com o Sora no final. E o problema é que eu só lembro do Sora, da porra do anime. Vou pesquisar e sempre caiu de basquete. Então reclama aí. Pare com essa porra de botar meu nome. Eu não sei qual é o que tem Sora, mas... É a Hiro no Sora. A Hiro no Sora, que é o de basquete. É aquele de basquete super... Olha aí, lá vem. Mas, gente, eu gosto desse anime. Eu gosto de basquete. Ele tem um carisma muito bom. Ok, né? Okay. Apesar dos caras falarem, olha, essa melhor menina do time de basquete feminino, ela é foda, é incrível, aí o menino vai lá e destrói ela. Não, ela é boa pros padrões do time de lado. Mas o menino é bom. O que vai fazer? O menino é bom demais, assim, num nível absurdo, já que ela já é um nível mais ou menos absurdo e ele é acima dela, pronto, fodeu. Não, ela não é um nível absurdo, ela é só boa. É, o negócio muito todo é esse. Ela é boa. O negócio todo é que ela é boa pro padrão lá deles. Ela é boa. Só que o menino, ele é um pirraia que joga 2.000 bolas por dia. Aí é foda. A própria menina diz, pô, o menino treina pra caralho. Como é que vai fazer isso aí? Cara, quanto tempo ele demora pra jogar 2.000 bolas por dia? Poxa, o menino saiu de 9 horas da noite do colégio, pô. Cara... Foi por isso que a pessoa até a menina ficou lá do lado de fora vendo até quanto ele ia jogar. Não é saudável, não, hein, gente. Isso aí pode machucar. Não, o menino, é saudável. Pode lesionar. Fica aí a dica. Pois é, mas aí é que tá. O menino ele treina esse ponto porque o menino é baixinho e tal. E eu acho que vale a pena. Mostra que ele teve que se esforçar pra chegar onde ele tá. Que ele é muito bom jogador. Ele não foi tipo, foda-se, tá ligado? acho que vale a pena. Mas, tipo, assim, quem não gosta realmente, não entendo. Tá. Enfim, então eu vou falar do último anime. Eu vou falar de Chihaya-furu, terceira temporada. Que é um caso inacreditável, né? Caso nunca visto antes. De um anime que teve a primeira temporada e vendeu mal. Teve a segunda temporada e vendeu mal. E ainda assim tem terceira temporada. É maravilhoso isso. Por quê? Eu não sei. Não faço ideia do porquê, mas fico feliz porque eu gosto pra caramba de Chihaya-furu. Enquanto isso, meu regime no Ipo tá lá, coitado. Alguém tá patrocinando, com certeza. Ó, eu gosto muito de Chihaya-furu. Bota aí, faz aí. Tanto que eu comecei a ler o mangá porque eu falei, não vai ter terceira temporada. Então vamos ler o mangá que não vai acontecer, né? E olha aí. E tá aí. Olha só. Enfim, né? Finalmente terceira temporada de Chihaya-furu, continuando a história da Chihaya e dos dois garotos que gostam da Chihaya e do clube de Karuta. Né? É interessante que a temporada já começa realmente com um foco bastante forte no treinamento e também há um pouco da discussão, né, de questão de eles estarem passando de nível, o que, que eles vão fazer agora com relação ao Karuta. Eu gosto que, pra mim, começou com o pé no acelerador já essa temporada. E eu gosto muito de todos os personagens. Eu acho interessante a brincadeira que o pessoal faz com romance e tal, mas admito que pra mim o que mais me empolga é o Karuta e as disputas. Apesar de algumas pessoas aqui nesse cast, né, não pensarem dessa forma. Nego batendo bafo, gente. É muito melhor trocar bafo um na boca do outro, da arata da Chihaya. Gostoso demais. Enfim, eu gosto. Eu admito que eu só passo a prestar atenção muito mais nas outras coisas, por causa que o pessoal aqui fica falando demais. Tem personagens que eu tô começando a ficar com raiva por causa que o pessoal daqui tá falando demais. O Taichi é realmente insuportável. Eu tô começando a ficar com raiva do Arata, cara. Tô realmente ficando com raiva do Arata. Mas eu tô muito feliz. Eu gosto muito de Rafuru. Eu acho que é um dos meus Joseis preferidos. Eu admito que teve, já que acho que a Rafa ia falar, mas falando, tem um pouquinho de preguiça na abertura? Teve, mas eu gosto muito daquela música, então tô de boa. Não falei da música, mas puta, gente, que pariu. Tem a terceira temporada do anime que vendeu tipo 10 DVDs. Então, não muda a abertura, não gasta dinheiro com a abertura, não. Tô de boa. E o pior que o anime tá bem feito, né? Tão gastando dinheiro com o anime. Então, de ralo. Novamente, né? É muito impressionante. Eu acho que tá na mesma qualidade do anterior, né? Pois é muito impressionante, sabe? Mas por que, eu Japão? Só feliz, cara. Eu fico muito feliz. E aí, como o Luke falou, né? Hajime no Ippo aí, por favor. Continue. Não vai acabar a Chihaya nessa temporada, tá? Não vai. Sim. Só acaba em março. Só acaba em março. Não, eu tô falando em questão de que precisa de mais. Não acaba o mangá. A história. Ah, sim, sim. Ah, tá. Então precisa de mais. Então, tipo, no mínimo uma quarta temporada vai ser preciso. Porque o mangá tá na reta final agora. E tem bastante coisa ainda pra acontecer no anime. Pois é. Então, quer dizer, será que o cara que comprar dois DVDs vai financiar Chihaya-furu 4? Não sei. Eu agora tô torcendo. Eu acho que Chihaya-furu 4 pode acontecer, sim. Agora que teve o 3, velho, agora tá tudo bem. Agora termina essa porra. Já foram até aqui, agora vocês têm que ir até o final. Se bem que eu admito que eu tenho medo, Luke, de o mangá acabar e os caras tentarem correr com o anime nessa temporada. Mas vamos ver. Não sei, porque tem muita coisa mesmo, Vlas, muito. Uhum. Tem mais um ano de colegial aí. Sim, eles estão no segundo. Então, pelo amor de Deus, não dá pra correr isso, cara. Eu acharia bizarro. Eu gosto muito de Chihaya, eu gosto do esporte, eu acho interessante, né? Mesmo a gente não compreendendo tanto e só acreditando no que tá tendo na tela, né? Mas as regras são simres, eu só não entendo os poemas. A regra é simples, mas aí beleza, o cara ouviu e já pegar a carta e beleza, ele pegou a carta porque ele é fodão, isso eu não consigo compreender. Eu consigo compreender, sim. Eu... Às vezes o cara nem faz o som e a menina já tá voando em cima da carta. É meio complicado. E o interessante dessa temporada é que é meio que a mudança da She-Ra de como ela age, né? Porque desde que ela enfrentou a Queen, ela viu o caruta da Queen, ela tá querendo olhar o caruta dela e falar e vou tentar mudar o meu, né? E como ela machucou o dedo e tudo mais, ela tá vendo como mudar, tá mudando aos poucos. E é bem interessante, gosto bastante. Sim, gosto bastante. Não tem muito mal o que falar, porque como é a terceira temporada, é meio difícil. Mas se alguém não viu T-Hai nenhuma vez, é um anime sobre o grupo, vários colegiais, com um foco principal nessa, colegial T-Hai, que eles praticam uma espécie de esporte que é baseado num jogo chamado Karuta, ou Karta, né? Porque vem do português mesmo. E que nesse jogo, basicamente, você tem uma série de cartas dispostas no tablado, e todas elas têm um poema, uma parte de um poema, em que uma pessoa responsável vai ler os poemas, e você tem que pegar a carta que complementa o poema. E quem pegar o número de cartas lá total que tem na mesa mais rápido, ganha. Geralmente são disputas de um contra um. Tá? E é isso. Assim. Peraí, é isso? Você falou de Karuta. Eu acho que é a parte menos importante. Tem um menino de óculos gostoso. Tem um outro garoto que é o Bunny dele, que roubou o óculos e jogou fora. E tem cílios longos. E ele é um bosta. Time Taichi. E a She-Ra no meio. A She-Ra ama Karuta e os outros dois amam ela. É isso. É assim, eu acho que a She-Ra não merece Taichi. Eu concordo que ele deveria ficar com outro personagem. Uhum. Vai começar a guerra. Não é guerra, eu tô concordando. Eu acho que a She-Ra merece mesmo o Arata, cara. Tem que ficar eles dois juntos. O Taichi merece o melhor, pô. Merece o Bully e tal. Bully. Fica lá sozinho, morrer careca. Ele vai ficar com a garotinha lá do primeiro ano, hein, sim. Isso, a extra. A menina que apareceu lá só pra ser maestra. É isso. Sim. Pode ficar. E a Shinobu casa com, sei lá, qualquer um, porque ela é maravilhosa. E o meu personagem preferido nem é nenhum desses três. É a Oichan, mas tudo bem. Mas aí, a She-Ra é Furu, anime de romance que tem um esportezinho no final. É isso aí. E é isso, pessoal. Esses foram os animes que a gente vai comentar. Então, rapidinho aqui, passar aqui por todo mundo. Por favor, me digam, cada um, sua consideração final, o top 3 e o anime que menos gostou na temporada até agora. Então vamos começar, Yuri? Eu não tava esperando por essa não, hein? Como assim? Vamos lá. Como assim? Todo tá podcast é isso aí. Que a gente... eu também não preparei porque eu esqueço. Vamos lá. Top 3. Primeiro lugar pra mim tá sendo... O que eu faço primeiro? É melhor. Top 3, Sunshine no Sora, She-Ra e Furu e Boku no Hero Academia. Boku no Hero não, Beastars. Boku no Hero, tipo, vai ganhar todos os prêmios do Crunchyroll, né? Vai. Com certeza. Apesar que tem que Kimetsu no Yaiba pra competir, talvez ele tenha. Tem que mais no Yaiba, é verdade. É que eu não sei se ele fez mais sucesso do que Boku no Hero. O que me deixa triste é porque Kimetsu no Yaiba é um anime que, pelo menos, tirando o Yuri. Ah, o Kalírio acha ok, né? Mas... Não, tirando o Kalírio e Yuri e o resto do mundo... O resto da população. O resto da população não importa nesse momento. Os outros três odiaram, né? Então, eu não gosto do anime, mas eu li o mangá depois e tô gostando do mangá. Olha aí. Isso eu. Mas deve ganhar o Kimetsu no Yaiba. Mas foda-se o Kimetsu no Yaiba. Então esse é o meu top 3 e a consideração final é... Não bote no Sora no final do seu anime. Caramba. Tem que ser. Já que eu tenho meu top, então eu vou logo. Visitem o Anime Coach, visitem o Netoin e visitem o Yopinando. A gente tem podcast da Iniciativa Kyodai toda semana. Uma semana tem Kyodai Podcast, semana tem Tunime. O próximo Tunime a gente vai falar sobre... Sobre Sereno Moribito. Sobre o anime Sereno Moribito. E meu top 3, primeiro lugar... Ah, Lux, você esqueceu de falar qual o anime que você mais odiou. Que eu mais odiei? Não vi anime pra odiar, não. Ah, nenhum! Eu escolhi, eu botei a foto. Eu baixei a foto desse anime. Safadíssimo. Não sei o que você tá falando. Quando eu for falar, eu boto a foto desse anime. O melhor anime da temporada, né? Que a gente, eu não sei qual que é. Que a gente dropou finalmente. Eu vou dar uma correção. Foi dropado na calma, vou continuar aquela porcaria sozinho ainda, porque eu sou desse. Parabéns, Carlírio. Gosta de sofrer sozinho. É incrível. Cara, tem um anime ruim. Eu vou sofrer sozinho e comentar com vocês ainda. Tem um anime ruim. De acordo com o último episódio, o cara é claramente alguém que vai lamber uma lágrima na temporada. Ele vai lamber muito a lágrima na temporada. Anime ruim, Assassin's Pride. Assassin's Pride. Pois é, que a menininha... Era desse anime que eu tava falando, qual o outro? É, claro, Obviamente. É um anime que ele conseguiu chegar no momento que eu tava esperando que os animes chegassem, que é a saia colegial que dá pra ver a calcinha da menina sem você se esforçar. Que a cada ano tava diminuindo a saia das colegiais, né? E esse chegou no limite aí. Parabéns. Lolitas sexualizadas e o professor que ela é apaixonada. Tem o Africa no Salaryman, que também é bem ruim. Mas, enfim, meu top 3. Então, Chihafuru, em primeiro lugar. Segundo lugar, Boku no Hero Academia. Em terceiro lugar, Babylon. E aí, menção honrosa pra Beastars e Chubioga e Katsu Boy. Anime que eu menos gostei, que eu finalmente... o pessoal da Cal desistiu, e aí eu também vou desistir junto. Sword Art Online Alicization. Eu botei só de... Por felicidade, assistindo pro episódio que o Kirito tá caído no chão procurando a espada do Yujiro. Peraí, quero ver se tu colocasse esse meu, terrível. Desesperador de tão ruim essa temporada, de verdade. Eu tava ficando verdadeiramente irritado, porque antes eu fazia piada, é ruim. Não, esse tá ruim de verdade, assim. No limite que... Pessoas pegam personagens e administradores. Botou mesmo, que filha da mãe. Personagens administradores fodões da Alice, do projeto Alice, sem senha. Porque é assim que funciona, né? O TI, né? O pessoal fala, foda-se, eu não vou botar senha, que mó preguiça de digitar. É assim que funciona. Como eu sei que vai ter gente que pode reclamar? Eu sei que eles não são administradores, mas são personagens de alto nível. São fodas, assim, que são os deuses lá, os reis, os pica-grossa do outro reino. Pelo amor de Deus, vocês estão malucos, gente. E claro que eles ficam com os avatares iguais aos personagens do mundo real, né? Exato. Que é assim que funciona. Uhum. E é bom que o cara tem que mostrar que ele é mal, que ele é muito mal, e já mostra que na infância ele matou uma garotinha. É isso aí. Pois é, com uma chave de fenda. Cara, é muito, de verdade, muito ruim. Eu não aguentei, desisto. Só pra ver a alma dela saindo do corpo dela. E ele consegue ver a alma. Ele conseguiu ver a alma saindo do corpo. E ele conseguiu ver pela alma o que a alma tava vendo. Isso é coisa de maluco. Gente, aí, não. E ele viu a alma dentro do jogo também. Porque pois a alma tá lá. E aí ele, automaticamente, quando ele via a alma dentro do jogo, ele fez cara demoníaca, vilão, Sal, porque todos os vilões do Sal têm que ter a mesma expressão. Eu vou dizer todos aqui, eles. Eu vou dizer aqui de novo, ele vai lamber a lágrima, não de um personagem, da Alice, da alma de um personagem. Da Alice. Ele vai lamber a lágrima da alma de um personagem. Da Alice, cara, eu tô falando. Vai ser a da Alice. Não importa. Vai ser da Zuna, porque a Zuna vai entrar. A Zuna vai entrar no jogo, realmente. E vai ficar mil vezes pior. Na verdade, a gente tá esperando a Zuna entrar no jogo faz muito tempo. A gente tá esperando? E agora vai ser o climão. A gente tá, claro. E agora vai ser o climão, porque ela vai ver a Alice e o Kirito dormindo na mesma cama. Também com e o melhor de tudo... Tá debilitado, Kirito, né? Kirito cenoura total. E o melhor de tudo é que são militares nerds que jogam RPG e sabem a diferença de um Goblin e um Hobgoblin. É. Ele é muito alto, ele é muito alto, ele é um hobgoblin. Mano. Meu Deus do céu. Eu estou esperando as cenas com a Asuna presa numa gaiola estendida num lugar sendo lambida pelo. Meu Deus, vilão. Não, pelo amor de Deus. É, certeza. Mas enfim, obviamente vai acontecer. Obviamente vai acontecer. Eu percebi que, diferente do Carleiro, todos os outros no cast não gostam de Sword Art Online. Não, eu não disse que eu gosto, eu vou continuar assistindo. No momento eu falei que eu gosto do anime. O Carleiro já tem problemas, gente. Vocês perceberam? O padrinho, ele gosta de se machucar. Eu assisto pra ele. Masoquista. Eu assisto pra ele. É legal saber que só eu sou masoquista no grupo, né? É com certeza. Só eu mesmo. Aham, tá bom. Eu nunca continuarei vendo algo que eu não gosto. Ô, Luke, só curiosidade, aquele outro anime que você ama, como é que foi o episódio da semana de Boruto, hein? Ô, então, o Boruto encontrou a mãe dele, a Hinata, e aí ela. Ah, não. Ela achou ele gostoso demais, porque ele parece com o Naruto. Enfim. É, próxima pessoa aí, Carleiro, por favor. É isso aí, como o Ivila já havia dito, dei uma visitada lá no Netuin, no Animicote, no Yopinando, no Flé do Brasil também, no Nosso Herói, no Chuva de Nanquim, né, os blogs dos colegas aí. O Nanquim tá morto, cadê? Que seja, uma visita lá também, pra ver a história lá, os pós antigos, então, que seja. É... Vai xingar o Luke porque tem sala do templo no mangá, né, Luke? É um fenômeno interessante, você vai lá pra ver uma chuva de Nanquim, então... Enfim, é isso mesmo. Enfim, o meu top 3 da temporada, eu vou preferir começar pelas menções honrosas, são os animes que eu tô gostando, assim, eu tô gostando mesmo. É, Beasters, né, e Assassin's Pride são minhas menções honrosas. Uou, really? Sim, eu tô gostando de Assassin's Pride, qual o problema? Mas são menções honrosas, mas vai nessa, não sei. É, vai lá. É, meu top 3 da temporada... Os animes que eu realmente merece as medalhinhas da minha parte são, em terceiro lugar, o Oreosuki Nanua Omaedake Kaiô, do carinha que se fez de santinho pra conquistar as meninas e se deu mal, né? Banco maior vilão da temporada. E esse anime tá muito divertido, dou altas risadas com ele. Segundo lugar, o anime que eu comentei, o Hozuki no Geikokujou, né, Gracia, o healing da temporada, provavelmente um dos healings do ano, com certeza. E em primeiro lugar, indiscutivelmente, pra mim, Shihaya Furu, terceira temporada, porque merece, tá merecendo amplamente, não tem o que dizer além de tudo isso. Anime que eu menos gostei, ou que menos estou gostando, porque não dropei nenhum, porque não sei, tô vendo 16 animes, não dropei nenhum. O anime que eu menos tô gostando é o anime que o pessoal, eu tava vendo com o pessoal em call aí, mas foi feito um pleito, né? Foi feito um negócio democrático, totalmente democrático. Uhum. As opiniões foram jogadas em cima da mesa, as cartas expostas, e saiu da call por motivos óbvios, né? E dito isso, eu não protestei, porque o anime deu motivo pra sair da call, deu muitos motivos. Dito isso, estou falando logicamente de Sal, né? A continuação de Sal aí, que é aquilo, né? Rafael, é verdade aquilo que o Eugil faz falta, né? Muita. Faz falta no anime. Muita. O Eugil era o melhor personagem. Espada. Saudades, mulher pelada. Mulher pelada faz falta. Opa, ela faz muita falta. Não, mas tem outras mulheres que vão ficar peladas nesse anime também, pelo amor de Deus. Mas elas só tem o cu muito calor, Rafa. O Eugil era o sal que faltava. Pra o vegetal que o Kirito virou. Ok. Saudades, Eugio. O Eugio teria cuidado tão melhor dele do que a Alice. Hoje teria. Eu vou ser sincero, eu concordo com a Rafaela, viu? Eu realmente concordo com ela. Todos os dias se ajoelharia na frente do Kirito. Vamos lá. Eles iam dormir juntinhos, abraçados. Ia ser gostoso demais, gente. Estaria uma esponja demais. Molhada no Kirito. Delícia, cara. Mano, o pior é que a gente falando isso aumentou em 2 o número de pessoas assistindo. Caralho, é verdade. Não, mas sou eu, relaxa. Gostoso de mata. Enfim, gostoso, é isso demais. Aí. É isso que eu tinha pra falar e desde agora desejando Dando muito, desejando, cara, muito obrigado a todos que nos escutaram ao vivo, que nos escutou depois da gravação ter sido feita, e até daqui 15 dias com o Kyodai 109, é isso aí. Ué? Ah, tá. Rafa, agora? Né? Ah, o meu top 3 é Hoshiai no Sora, Beasters e Hozuki no Kogeko Koju, os três, e o anime que eu mais odiei, já amplamente comentado nesse podcast, Sword Art Online! Isso, coisa linda! Saudades, eu digo! Eu queria dizer que o anime do cara lá do Konosuba é quase tão ruim quanto, mas... É bem ruim, mas eu tô assistindo. Mas é, bem ruim. A única coisa, só não é pior que só, porque tem a formiga. É. E a formiga salva a formiga é legal. Formiga é maneira. É verdade, verdade. That's it. Inclusive, eu vou falar sobre o anime do cara de Konosuba no meu post lá no Flash Brasil. Quando for sair, porque eu tô enrolando ele, nossa, já tá tem na semana dois... do 4, 5 episódios. Eu não, na verdade, não tem dois saber. Animes do cara do Konosuba, né? Que é dois secais. É. Que é o do cara que treina muito. E esse é o super do... preparado. Super preparado. E esse do maluco aí do que gosta de animais. E os dois, cara, eu acho bem não, bom. Não, esse do maluco que gosta de animais é sacanagem, cara. Esse aí. Ele só não é pior que Sal. Ele só não é pior que Sal. É o herói que é overpower, mas é super cuidadoso. Alguma coisa assim. Nome do anime. É, ele basicamente ele tem muito. Ele tem status gigante, mas tipo ele se prepara demais pra porra nenhuma. Ele enfrenta um slime, ele joga 50 borras de fogo. Ele dá o suplex. Tipo, ele vai enfrentar um vilão de nível 5 e ele vai pro nível 20, 35 pra ficar exato. Garantido que ele vai ganhar, que ele não vai perder. Mas ele é que nem. Mas é que nem em Sal que se perder, ele morre? Não, porque ele não vai perder, Vlas. Ele é overpowered. Ele ainda não deixa de ser overpowered. Só que ele super se prepara. Tá bom. Ele não deixa de ser. Cara, eu olhei aqui no Mal e pelo menos do Natsume Akatsuki que não tem nenhum outro anime. Aqui só tem na lista. Achei que era dele. Konosuba, Isekai 4. O estilo é muito dele. Okay. O estilo é muito dele. Deixa eu ver. Tem uma deusa que fica se preocupando com caras com... muito. Não sei. Posso ter confundido. Talvez. Desculpa, falei mal. Então vou falar mal dele. É ruim. Pronto. Eu não acho que ele é tão ruim, não. Sem dúvida, outro é pior, acho. As meninas sentem bastante calor nesse anime. Oh. Ok. E é isso? Yuri? Ah, sim. É, então vamos lá, o meu top 3 é, vamos começar por Boku no Hero Academia, como sempre, tá sendo muito boa essa temporada, continuando por Beastars, que também tá sendo um anime que, gostoso demais, Psycho Pass, que voltou aí pra sua terceira temporada, e cara, dois episódios maravilhosos, cara, a nova dinâmica que eles fizeram dos personagens foi incrível, acho que vale muito a pena dar uma olhada também. Eu acho que os dois personagens são muito divertidos e muito maneiro de se ver, e sai um pouco da Tsunemura Akane, que era tipo, a personagem certinha, mas quebrava regra, que era estranho, e a outra que era simplesmente chata pra caralho. Então acho que esses dois, eles por eles já se conhecerem, por eles já terem uma dinâmica de grupo, ele já funcionou muito bem com o anime já. E como sempre, como já foi discutido aqui, o pior anime que eu assisti essa temporada foi o nosso querido Sal. Como eu falei, Sal, ele não foge da sua fórmula. E claramente o vilão vai lamber a lágrima de alguém. Então, só queria deixar claro isso, que se você estiver assistindo Sal, desista. Ainda tem chance de desistir. Eu tô dizendo isso pra você, desista, gente, por favor. Você tá falando isso pra um dos animes que tem o maior fandom da temporada, sério isso? Desista, por favor. Fala isso lá nos comentários do Crunchyroll, tem uma galera que falou muito bem do anime. Escreve isso lá. Primeiro que eu nem uso o Crunchyroll. Criou, não precisa usar o Crunchyroll. Cria uma conta e salva lá comentando o episódio. Olha, porra, eu vou criar a conta do Crunchyroll só pra isso. Olha, criar uma conta, um perfil é gratuito. Eles que lutem. Eles que lutem, filho. Enfim. Nossa, o Crunchyroll amanhã anuncia que está falindo porque o Yuri. Não, porque não mexeu lá, tá ligado? Desistam de sal. Falindo, eu acho que não, mas que ele vai ser consumido pelo HBO Max, isso eu não tenho. Olha muita aí, dúvida. Pode ser. Mas pode isso ser. Não é ruim, não. Enfim. Parabéns pros caras. O nome do anime lá do herói que vocês estavam falando é o Konoyusha ga Ore to Eku se Nishin Chosugiru. Não, ele não é do cara do. Do cara do Konosuba. E na verdade não é Tue, é Tue! Tá bom. É isso, meia-noite já, né? Enfim, é isso aí. Né, fala do Discord já, Yuri. Vamos lá, gente, Discord opinando. Se vocês quiserem ir lá participar de qualquer uma das nossas atividades que nós temos chegando perto do final de semana, a gente tá lá no Discord opinando. Pela sexta-feira nós temos a nossa call de RPG ou de filme. Essa semana vai ser a nossa call de filmes, onde a gente vai assistir histórias assustadoras para se contar no escuro, que é um filme que eu escolhi. Então, se vocês quiserem assistir lá com a gente, é só vocês irem lá e participar. No sábado nós temos a gravação de Opinando Timbu, então se vocês quiserem também ouvir no horário que a gente vai gravar, a gente geralmente coloca lá o link para vocês escutarem. Também tem no domingo a nossa call de animes, onde a gente assiste três animes, que a gente escolhe três animes de início da temporada, a gente assiste durante toda ela. Essa temporada a gente tá vendo Shubioga e Katsuboy, a gente tá vendo Babylon e a gente tá vendo Beastars. Se você quiser assistir qualquer um desses animes ou todos os três conosco, é só você ir lá e participar no domingo, às 20h, horário de Brasília. Durante a semana a gente tá sempre lá pelo Discord. Se você quiser conversar com qualquer um de nós, é só ir lá e começar a conversar com a gente. E a gente tá sempre lá. E é isso aí. Falou. Boa noite. E é isso, então. Vamos terminar por aqui, pessoal. Boa noite a todos. A gente se vê daqui a 15 dias. Na verdade, no caso, eu e Yuri voltamos semana que vem, né? Então, é isso aí. É isso. Uhum. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau. E não assistam sal mais. Deixa não, desista. E o Gil morreu, morreu o sol também. Acabou. Desista.